Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jamon. Mother 3. Do meu outro lado está o Jefferson. A Ubisoft venceu. E assombrando a gente do mundo espiritual está o Lucas, o cara do chapéu. Metroid! Vocês estão sabendo dessa moda dos spinners agora? Eu tô segurando um na minha mão agora mesmo, girando. Ah não, o Lucas vai tomar no cu. Aqui ó, tô girando ele. Eu passei na Liberdade esse final de semana e eu não resisti, eu comprei um. Ah não, velho. Alguém pode me explicar o que é isso? Fala a função disso pra começar. É anti-estresse. A função não existe. Teoricamente anti-estresse, mas ela não existe. É pra chinês vender porcaria na 25. Mas cara, é um aparelhinho que você segura com os dedos e você fica girando. E você acha bonito e fica lá olhando pra ele girando. É, eu tô fazendo isso agora mesmo. Eu também. Ah não, para, mano. Você se sentiu menos estressado, Lucas? Eu gostei, porque eu ocupo minha mão. Aí eu não fico socando minha cabeça, sei lá, comendo minhas unhas. Entendi, então isso aqui não é anti-estresse, isso aqui é anti-retardado, é isso? Da Cuba Troopa on the attack. Fall in the lava and die. Enfim, chegou a E3, né? Momento mágico em que nossas expectativas elas são cumpridas ou são escorraçadas por unicórnios vestidos de Furry e Lucario, né? Com a Nintendo não poderia ser diferente. Nessa última terça-feira, a empresa trouxe todas as novidades através da mesma receita que ela usa nos últimos anos, né? De uma apresentação em vídeo e de gameplays e pequenas novidades anunciadas através do Treehouse, né? E tudo começou com um pequeno trailer no vídeo que a Nintendo faria de apresentação, o Play in to Win, né? Que é parecido com aquele trailer de anúncio do Switch. E isso mostrou, basicamente, o que seria o resto da apresentação, que foi completamente focada no Switch, né? Ainda bem que eles colocaram aí Splatoon e ARMS, principalmente que ARMS vai sair no final da semana, que teve a E3. Então eles foram lá, colocaram Splatoon e ARMS, eles fizeram um anúncio nesse trailer, né? Do Rocket League, lembrou o nome, e mostraram o FIFA 18. A única coisa que eu não gosto é que teve um momento obrigatório, tanto na Nintendo quanto em todas as outras empresas, do eSports. Teve que falar alguma coisa de esporte, senão não era conferência. É muito falso o negócio, me deixa muito irritado essas coisas. É, esse trailer foi basicamente já mostrando que o Switch ele é capaz de trazer cenário competitivo, né? Até por isso que eles mostraram o Rocket League de primeira e o FIFA 18, etc. Eu acho que o trailer ele mostra a melhor funcionalidade do Switch. É, não em relação à competitividade de esportes, mas sim em levar o console e jogar tipo em qualquer lugar, com sei lá, com duas pessoas. É, basicamente tem um monte de gente bonita e definida lá saindo de suas casas pra jogar com os amiguinhos. O que a gente sabe que não vai acontecer, todo mundo vai jogar em casa mesmo. E ninguém é bonita. Depois da apresentação apareceu o Red lá, né? Ele deu uma filosofada igual o Pedro Bial no Big Brother, né? Quando ele tem algum eliminado. Aí ele falou que o jogo, né? Ele te chamou The Game, é divertido, o jogo é uma batalha, se não é divertido, por que batalhar, etc. E depois ele resumiu tudo isso como sendo o Switch. Acho que ele, não sei se foi uma alfinetada nas outras empresas, ou se, sei lá, ele quis dar um aspecto mais sério pro que seria o novo console da Nintendo, né? Ele tem que falar bonito, mas ele não precisa falar complicado. É, ele falou, jogos são desafios são jogos, desafio. Ele começa a fazer essas analogias e você fica lá, ah, mano, acho que é filosófico isso aí, mas eu perdi já o raciocínio. Eu não concordo com esse discurso, acho que cada pessoa, sei lá, joga de um jeito. Tem gente que gosta de competir, que nem o Lucas, tem gente que gosta de, sei lá, jogar Candy Crush e perder tempo. Jogos são... Ô, louco, olha a crítica do maluco. São coisas diferentes pra cada pessoa. E tem gente que, assim como eu, que tenta competir e perde tempo, né? Porque é uma bosta. Nossa. Mas enfim, o que importa na apresentação da Nintendo são os anúncios que eles fazem para os consoles deles, né? Como essa apresentação seria apenas focada no Switch, eles apresentaram apenas jogos do Switch. E começaram com aquele joguinho que se tornou meio otaku, né? O Xenoblade Chronicles 2. Xenoblade. Xenoblade. Cara, sabe o que eu vi nesse vídeo? Ó, o que eu vi? Peito e bunda. Então, o character design do Xenoblade Chronicles 2 tá mais ou menos, não é de excelência. Mas o jogo tá muito da hora, pelo amor de Deus. Eu não me lembro do Xenoblade Chronicles 1 ter aquela aparência tão característica de anime. Não tem, mas é porque os artistas são diferentes. Do Xenoblade Chronicles 1, do X e do 2 são três artistas diferentes. Então cada um tem seu aspecto. Esse aí tá muito mais puxado pro anime mesmo. O primeiro é meio anime, eles têm um olhinho grande, só que eles são mais estilizados pro jeito do Xenoblade. Que é bem melhor. Esse aí eu tô achando muito estranho com a ambientação. Parece que tá fora do lugar um pouco os personagens. Eu acho que eu já acostumei com isso. Bom, o Xenoblade Chronicles 2 é um novo jogo da Monolith, né? É, basicamente, você vão ter dois personagens principais, que é o Rex, que ele é chamado de um Driver. Drivers são pessoas que se conectam através de Blades. E Blades são seres místicos que dão poderes especiais, né? No caso, a Blade que ele encontra é a Pyra, que é uma menina. É, não sei se vai se formar um par romântico ou não, mas ela se torna a espada dele, né? Provavelmente vai ser par romântico. Eu espero que não, porque é meio estranho, né, você namorar uma espada. Ah, acontece com todos os casal. Enfim, a história do jogo você basicamente vai explorar bestas colossais, né? É, essas bestas aí, elas estão com uma pegada assim, elas são enormes, né, e você fica em cima delas. Elas são tipo o mundo que você anda, elas são iguais no Xenoblade 1, que tinham Mecones e Ubiones, que era o mundo do jogo, basicamente era o corpo de dois gigantes. Se o Xenoblade 2 ele for igual a 1, em questão de enredo, então essas cenas de anime, quando você tá jogando, são interessantes. Porque o Xenoblade Chronicles 1 é, nossa, é excelente na cena, é uma cena que você é de cair o cu da bunda. E do gameplay que a Treehouse mostrou, eles estão aumentando o leque do Xenoblade Chronicles 1, que era tipo, no Xenoblade Chronicles 1 você tinha muito esquema de você colocar um status e aumentar o status com as outras habilidades. Esse você continua fazendo isso, só que agora no final você tem um sisteminha de combo que aí dá muito mais dano. Eles estão melhorando bastante o sistema do 1. Eles falaram que, tipo, vão melhorar o sistema do 1 e do 2 e do X juntos no 2, e vai ter a história que não tinha no X e tinha no 1. Então, se for o que eles estão prometendo, vai ser um puta jogão. É, e a cordinha amarrada um no outro, João? O que, que é aquilo que ele fica energizando o outro atrás? Então, é essa conexão que o Mario falou da Blade e do personagem. Qual é o nome do usuário da Blade? Driver. O Driver. É a conexão entre Blade e Driver. Então, tipo, no Xenoblade, normalmente são três personagens na sua party. Tanto no X quanto no 1. Agora vão ser três, só que os três vão estar com cada um personagem atrás deles, ligados a eles, que vão ser as Blades. Eu achei isso também bem legal. Ah, e vocês acreditam que esse jogo vai ser lançado em 2017 mesmo? Eles prometeram ainda, né? Me impressionou ainda. É, eu lembro que o primeiro não tinha nem textos em inglês. Esse aí já tava, entre aspas, tudo feito. Isso se repetiu no Fire Emblem também, né? Tá tudo já traduzido, esses. Eu achei que tá bem avançado. Acho até possível ser, sei lá, dezembro de 2017. Nós tivemos também um anúncio de um novo Kirby. Ele não tem nome, então nós vamos chamar de novo Kirby. Ele lembra bastante o Kirby Returns to Dream Land do Wii. É, porém, ele é em HD, e ao invés de você ter os personagens clássicos, como Meta Knight ou King Dedede, na verdade você recruta até três inimigos como ajudantes. E eles também já confirmaram um multiplayer de até quatro jogadores usando o Joy-Con, ou usando tipo os grips do Joy-Con, etc. Só que ele vai ser lançado em 2018. Então, toma aí, Jamon, tipo, não teve só anúncio de 2017 nessa apresentação. Mas foi a Nintendo que falou. Eu não tenho culpa do que eu tava mentindo. A Nintendo que mentiu. Pô, gente, eu gostei bastante desse Kirby. Ele me fez lembrar do Superstar do Super Nintendo, que os seus parceiros são basicamente inimigos que você controla e você deixa lá. E também me fez lembrar do 64, que você conseguia juntar os poderes. Tanto é que nesse trailer que eles mostraram na E3 aí, o Kirby tá segurando uma espada, aí o aliado de fogo dele combina o poder e ele tem uma espada de fogo. Ou tipo, ele tem o poder de pedra, combina com o de gelo e ele sai deslizando, assim, como uma pedra isso gelada. Isso é muito legal. Essa mecânica do Crystal Shards eu acho a melhor. Sim, é muito legal. Legal. Tomara que ele combina bomba e água, aí vira uma bomba de água. Até lembrei de Bomberman. É o que? Aquela bombinha de gelo lá? O cubinho de gelo? Não, uma bomba de água mesmo, que ele apaga os inimigos explodindo. Mas eu achei interessante, velho. Eu só achei estranho porque esse foi o primeiro que eles mostraram que não era em 2017. Aí você fica olhando assim e fica, ué, cadê aquela promessa da Nintendo? Eu achei o anúncio muito cedo, você não coloca nem o nome. E pra mim a única coisa que eu vi é, sei lá, um Kirby bonito em HD. É, sei lá, pra mim eu achei meio que indiferente. E acho que eu costumo gostar dos jogos do Kirby, aqueles, os alternativos, não os 2D lateral. Então, pra mim, eu achei esse anúncio bem, sei lá, bem mais ou menos, sei lá, pro meio, talvez meio do ano que vem. Nossa, eu acho ótimo. Uma das coisas que aquele Inayashi, como é que é o nome daquele japonês que entrou? Dono. Eu chamei de Takahashi, mas sei lá, é alguma coisa Inayashi. O que ele tinha comentado é que o Switch, ele é feito para se jogar em multiplayer. Ele falou que o foco principal dele é isso, e eu concordo com ele, né? O aparelho se adapta, ele é híbrido e por aí vai. O jogo do Kirby multiplayer é muito bom, velho. Ele precisa ser jogado em local wireless, da maneira como eles estão propondo. E o Wii, ele, você tinha que ir na casa do amigo, você... Era divertido jogar esse jogo no Wii, eu acho que vai ser muito divertido jogar no Switch, e com uma ou duas pessoas, ainda mais HD, que tenham mais jogos de Kirby desse tipo e mais jogos de multiplayer desse estilo. Com certeza, eu apoio o Mario totalmente. Alguém aí tava com expectativa de anúncios de Pokémon pra essa apresentação? Nem um pouco. Porque tinha tido não. Direct. É, então, dado que tinha tido Direct, né? A princípio a gente já tinha visto tudo que eles iam falar, né? Tanto que quando eles anunciaram o Pokémon Tournament DX, e me desculpa, eu nem sabia que DX significava Deluxe, mano. Eu já falei, ah, mano, ok, é Pokémon Tournament, vou me desligar aqui. E de repente, do nada, ele fala, ah, e tem um Pokémon sendo desenvolvido pro Switch, vai ser o Core RPG. Oi? Que? Quando eles começaram a mostrar o Pokémon, quando eles começaram a falar desse papo aí, eu já tinha olhado e falei, eu virei assim, eu tava assistindo com a minha irmã, eu virei pra minha irmã e falei, eu acho que vão anunciar um Pokémon oficial, um Core RPG. E anunciaram mesmo, só que eu achei muito estranho, muito fora de lugar isso. Então, aí, não, peraí, não foi um anúncio, hein? Pra mim foi só uma observação. Com certeza. Tem muito site publicando artigo com destaque pra, foi anunciado um novo jogo de Pokémon para Switch. Pô, não foi, ele só comentou que tá sendo desenvolvido, né? É, não, então, mas confirmou o bagaço, tipo, você sabe que a franquia vai pra lá, eu acho que esse é o ponto mais importante, né, disso. Sabe que o Switch é o futuro. A gente não sabe como, pode ser que venha um Pokémon Gales of Darkness aí da vida. Então, aí leva essa interpretação, mas eu espero que não seja essa a interpretação. A única coisa que a gente teve foi um cara sentado no escritório falando, e aí, gente, beleza, desenvolvimento, acabou. É, de novo, eu achei esse anúncio bem picareta, do tipo, ah, tamo desenvolvendo, tá? Mas até aí, desenvolvendo, você pode cancelar no meio, você não anunciou o jogo, você não, entre aspas, você não prometeu nada. E aquela coisa, né? É, o Jomon tá sendo otimista. Provavelmente vai ser isso. O Switch vai ser o portátil de Pokémon no futuro. Só que, sei lá, pra mim isso não significa nada a não ser a mensagem do tipo, ei, compra aí o Switch pra aumentar a base instalada, que aí a gente lança Pokémon. Ou aumentar o investimento de investidores, né? Agora, o que eu queria discutir é, como que um novo Pokémon pode ser lançado ao longo do tempo? Porque, normalmente, os jogos de Pokémon, eles são lançados pra final de ano, né? E o nova geração, a sétima geração, foi lançada em 2016. A princípio, a gente não tem novas gerações com pelo menos 3 anos. Então, é possível que a gente, se for um novo jogo canônico de Pokémon, e caso a gente espere uma nova geração, dado que eles não vão lançar um remake num novo console, a gente só vai esperar um novo jogo lá pra o quê? 2019? Talvez sim. Talvez seja pra 2019 ou final de 2018. Ele não falou um ano, assim, algo do tipo, no trailer? Não, ele falou que não vai, tipo, o jogo não vai estar lançado, no mínimo um ano não vai ter o jogo. Assim, ah, assim. Tá. Começa a pensar no jogo daqui um ano. Não, nem pensa no jogo. Daqui, na 2 e 3 a gente fala dele, pronto. É, a Nintendo normalmente anuncia Pokémon no começo do ano e vai fazendo essa campanha de marketing ao longo dela, né? Se ela não começa... Mano, eu acho que só 2019, eu acho difícil ela começar a anunciar algo pra 2018. De Pokémon já de início da linha da vida do Switch, né? Eu acho que eles podem deixar 2018 sem título, e pode ser a outra geração que nem o Mario tá falando, ou eles podem fazer, sei lá, o Ultramon Deluxe. Nossa, por favor. Vão fazer o remake de Sinnoh. E pro 3DS, pra ser a despedida do 3DS. Também dá pra fazer também, isso, igual o Pokémon foi Black White 2. Desde que lancem o Sinnoh, tanto faz ser no 3DS, até no Game Boy, cara, eu tô comprando. Se o anúncio do jogo de Pokémon foi uma surpresa, imagine pra quem tava acompanhando e do nada, pá, Metroid Prime 4, mano, what the fuck? Cara, eu chorei, sério. Metroid Prime, se pá, é meu jogo favorito de todos os tempos. Ou tá em segundo lugar. E quando eu vi o número 4 e a musiquinha do Metroid Prime no fundo, meu cu caiu no chão. E, mano, o cu eu não caiu tava da bunda. É, o cu caiu da bunda, é. E eu não tava acreditando, sério. Porra, mano, eles lembraram de Metroid. Esse foi o anúncio que eu achei que ficou muito do nada. Igual o Pokémon foi. Foi tipo, mostrou um 4, mostrou um Metroid e falaram assim, first look. É um first look no logo, não é em mais nada. Nem no logo, vai mudar aquilo. Pelo menos esse anúncio tem o logo, né, mano? De Pokémon só tem uma promessa aí. E se traduzir errado o que o cara falou? Porque ele foi japonês, né? É que o cara falou, oh, não, não sonhe com o jogo de Pokémon que não vai ter no Switch. Aí... Era um DLC de Pokémon, né, que ele tava falando. Esse anúncio é bem perigoso, porque o pessoal quer um Metroid Prime 4, só que o problema é, quem vai desenvolver esse negócio? A Retro não tá trabalhando nisso. E o que eles falaram é que são desenvolvedores novos e talentosos, né? Tipo, o que, que é isso? Eu não sei, é bem perigoso esse jogo ser ruim. É, isso me deixou com medo também, porque eu lembrei do daquele que saiu pro 3DS, me fugiu o nome. O Federation Force. É, aquela porcaria. Aí eu fiquei pensando, meu, eles podem poder a série total. Eu vi uma imagem, Lucas, que eles redefinem o logo de Metroid Prime 4 fazendo Metroid Federation For CQ4. Ele faz o For. Ah, não. Eles falaram, pessoal, eles, a gente errou aqui no anúncio. Na verdade, era Federation Force. Que lixo, cara. Eu confio que vai sair um jogo. Eu não sei se vai ser um jogo bom, né? Mas acho que vai sair um bom Metroid. O diretor do Metroid, ele tá lá, né? O que fez os Primes. Eles comentaram que. Eu não sei o nome do japonês agora. Ele tá lá e, tipo, e a Retro também não tem mais ninguém que tinha feito Metroid. Eu acho que dá pra confiar nisso. Só que o problema pra mim foi até anunciado agora. Talvez não deveria ter feito isso agora. Eu acho que não foi um problema, não, cara. Tanto é que foi uma repercussão bem grande. Sério. Todas as mídias, eu tava vendo a galera mais comentando disso e falando, nossa, finalmente a Nintendo ouviu os fãs e vai lançar Metroid. Mas isso vai ter que ser pra E3 do ano que vem. A E3 do ano que vem vai ter o Metroid. Já tem conteúdo pro ano que vem, pronto. É fato. E aí tira a surpresa do ano que vem, que poderia até ser isso. Não é nem surpresa. Teve gente que comprou o Wii U pensando que ia ter Metroid e não teve. O cara se fudeu. Acho mais fácil eles anunciarem agora e falar, fica tranquilo que vai ter, a gente tá garantindo. Exatamente. Eu tô com o Jomon, eu acho que eles falaram muito cedo pra um jogo que só tem um logo, eu chutaria, sei lá, 2020, pra ficar bom, a não ser que lance um meia boca em 2019. É, então, exatamente, nossa, tá em now e delay. Pessimismo, gente. É, porque tá falando agora em desenvolvimento, e tipo, os jogos de 2018 tava em 2018. Sabe por que vai ser 2018? Ah. Porque esse jogo ia ser lançado no Wii U e não foi, e aí eles só deram uma readaptada lá e vão lançar no Switch. É, vai estar Deluxe no nome também, nem foi lançado no Wii U. Eu acho que não, porque todos os jogos de 2018 tava escrito tal 2018. O Pokémon não tem nada, o Metroid tá falando agora em desenvolvimento. Então, tipo, é que eles estão com medo, eles estão com medinho. Talvez dê merda, né? O jogo vai tá na prancheta ainda. Não, tomara que não. Enfim, vai ser um FPS que vai ligar os eventos de Metroid Prime a uma nova história, né? É basicamente isso, essa é a informação que se tem de Metroid Prime 4 por enquanto. Então já virou anúncio, todo mundo hypou, agora baixa a bola que só depois a gente vai ficar sabendo desse jogo. Tivemos também anúncio de um novo jogo do Yoshi. Assim como o Kirby, ele também não tem nome, mas sabe-se que ele é um jogo de plataforma que uma arte que parece com de um diorama, né? Ele é bonito, até porque ele foi feito no Unreal 4, né? Eu achei bem bonito, ele me fez lembrar, claro, do Holy World, né? Mas eu gostei muito da mecânica dele que ele apresentou. Que também faz lembrar daquele Super Paper Mario do Wii, que você, tipo, dá um ground pound no chão e você vira a perspectiva da fase. Então você tem dois lados. Eu acho esse anúncio também, entre aspas, de novo, que nem o Kirby, acho. Eles anunciaram só pra jogar pra galera. Assim, o jogo tá bonito, o jogo tá ok, mas o que me incomoda é a Nintendo saturando o mercado com 2D plataforma. Eu acho que ela espaça pouco esse tipo de coisa. E os dois ser lançados no mesmo ano, eu não acho legal, eu preferia, sei lá, outra coisa. Eu acho que esse jogo tá igual pro Yoshi Woolly World, que anunciaram lá em 2013, foi em 2013, aí tinha um visual e no final ficou totalmente diferente. O visual desse jogo provavelmente vai mudar ainda pra versão final, vai mudar bastante, mas eu já achei ele bonitinho, eu gostei da ideia. Ele pra mim era um sucessor de um dos melhores plataformas do Wii U, então eu tô feliz com isso. E o legal é que ele tem multiplayer também, né? Dá pra jogar duas pessoas. Que nem o Mario comentou, que o foco do Switch é multiplayer. E esse jogo é perfeito pra duas pessoas tirar cada um o controle lá e jogar junto. Eu não vou nem me atrever a comentar do Fire Emblem Musou, porque acho que vocês, o Jefferson e o Jamon, já vão chupar rua demais do jogo. Não, mano, ele tá um Musou de Fire Emblem. Vai ser essa a introdução do negócio? É, né? Não, então, vai ser um Musou de Fire Emblem mesmo, e eu fiquei triste que eles não anunciaram muita coisa do jogo, tipo, eles não mostraram outros personagens, achavam que ia mostrar, só mostraram a Corrin em mulher. Mas teve em Planet Treehouse. Eu achei engraçado como o cavalo não toma dano, velho. E eu achei legal do gameplay da Treehouse, foi que mostrou que, tipo, você pode comandar os outros personagens do teu time, pra ir pros lugares. Isso eu ficava sentindo falta nos Hyrule Warriors da vida, nos outros Musous. E aí nesse aí, porque é Fire Emblem, você é estratégia e não sei o quê, então você manda. Eu gostei, eu pegarei. Assim que tiver, tem bastante dublagem também, né? Tipo, toda hora que aparece uma frase do personagem embaixo no meio da luta, assim, ele fala tudo que tá lá mesmo, não faz só uma expressão tipo... E é a surpresa saber se ele fala em japonês ou em inglês, né? Na versão que eles mostraram na Treehouse. Eu acho que tá cedo ainda, acho que eles vão liberar mais personagens, mas é aquela coisa, não espera muita coisa além do mundo de Fates, Awakening e do... sempre esqueci, a Kaneia, né? Do mundo Shadow Dragon. É, Shadow Dragon. Vai ser DLC o resto. É, o resto é o jogo que vai virar o dobro. É isso? É isso, viu? A gente achou o Arthur Pau. O Metroid foi pior. Vai, pode ir. A apresentação da Nintendo apareceu um pouco do Skyrim. Ele já tinha aparecido na apresentação da Bethesda, né? E o que apareceu, na verdade, é... Obviamente, Skyrim vai estar no Switch, mas com conteúdo exclusivo. Vão haver peças de roupas do Link, uma skin pro Dovahkiin, juntamente com a Master Sword e o Hylian Shield. Eu já vou falar a minha opinião, é o Dovahkiin mais feio que eu já vi na minha vida. Ficou muito estranho, Link coxudo da porra. Na verdade é o Link mais feio, né? É, o Dovahkiin já é feio, né? Ele não tem como ser um bárbaro bonito, né? Bom, nada que um mod de PC resolva pra galera que joga no PC já, né? Isso é triste, mas é verdade. Mano, é função desnecessária pro jogo de 2011 que até agora apareceu todos os dias da E3, Skyrim, mano. É impressionante isso. Apareceu em VR. É, o Skyrim VR parece muito mais interessante do que o do Switch. Eu não sei quem jogaria no Switch. Não, só nenhum quem não parece. Jogou até agora. Ah. Mano, esse jogo tem 6 anos, cara. Já saturou demais. Eu acho o contrário. Eu acho que, às vezes, qualquer jogo third party que você coloca algum costume da Nintendo é capaz de algum retardado ir lá e pegar e jogar. Caralho, o cara tá afetando hoje, hein? Sem julgamento. Sem julgamento, mas o cara é retardado. Já aproveitando o gancho de Zelda, né, eles também mostraram um pouco dos DLCs de Zelda Breath of the Wild. A gente já tinha visto um pouco desse primeiro pacote, né, que ele traria... O Heroes Mode, a quest da Master Sword, etc. Basicamente, eles só mostraram um pouco mais o funcionamento em um vídeo muito rápido. Eles também mostraram o Pack 2, né? Eles não mostraram o Pack 2, eles falaram que vai ter o Pack 2 e eles mostraram que tem alguma coisa a ver com os Champions, né? É, então, eles falaram, eles tematizaram, provavelmente vai ser a primeira história dos Champions. É, olha, só pra esclarecer, essa DLC a gente já falou em casts passados, né, do Pack 1. O mais importante é, você vai ter agora como ver sua trajetória no mapa de Zelda, pra onde você passou. É, você também vai poder fazer uma quest pra evoluir a sua Master Sword, pra ela ficar com o efeito brilhante, né, que dobra o ataque dela, por tempo indeterminado, ela vai ficar independente de onde você estiver. Além disso, tem outras roupas, né? Tem a roupa do Tingle e por aí vai. Se não me engano, também ele traz uma máscara de Kokiri que vai ajudar você a pegar Kokiri Seeds mais fáceis, né? Essa DLC vai ser lançada esse ano, enquanto o Pack 2, que ainda não tem informações, né? Que a gente só sabe que vai ser do Champions, vai ser lançado no final do ano. Que é esse ano também, olha só que coincidência. E se você é fã de Zelda e tiver dinheiro sobrando, compra, velho, só pra incentivar. Esse jogo, sei lá, custou $60, não custa nada dar mais 20 pra incentivar o próximo Zelda a ser maior ainda. Ainda mais com aquele material de Champions, que provavelmente vai ser absurdo, então vale a pena. Na conferência da Ubisoft, a gente já tava na expectativa que talvez aparecesse o novo jogo crossover de Mario & Rabbids, né? A gente já sabe que ele é chamado Mario plus Rabbids Kingdom Battle. De fato, ele apareceu na apresentação da Ubisoft. E o próprio Miyamoto apareceu no palco, né? Ele mal apareceu na apresentação da Nintendo, mas ele foi lá, ele esteve presente no palco da Ubisoft. Juntamente com o diretor do jogo, se eu não me engano. Foi a abertura da Ubisoft, né? Não foi só aparecer. Ele tava com o presidente, na verdade, quando ele apresentou, quando ele chegou lá. Acho que o diretor do jogo tava no palco. Tava ele na, tava na, no palco, tava na plateia, Mario. Chorando. Ele tava chorando porque a Miyamoto comentou dele. Ele falou, esse cara tá desenvolvendo. Aí o cara levantou tudo chorando, assim. Aí todo mundo fazendo emote chorando no chat do Twitch. Preciso falar que eu tava com certo preconceito com esse jogo, né? Quando eu vi as artes, eu já comecei a achar um pouco interessante, mas... Com o gameplay eu achei bem bom. Na Ubisoft, na conferência, eles não mostraram o gameplay, eles mostraram só o trailer. Mostraram o gameplay, sim. Eles mostraram aquela a discussão lá dos desenvolvedores, né? Você teve que pegar o gameplay no ar. Como assim? O gameplay ele foi bem rápido. No meio da conferência rápido. Apareceu. No meio da conferência apareceu o gameplay. Todo mundo já sabia que era XCOM. Basicamente, é um jogo de estratégia em que vão ter dois modos. Você vai poder explorar mapas ou você... E quase você encosta no inimigo, você entra no modo batalha, né? Ele é meio, é um RPG de estratégia e ele é basicamente um XCOM com uma skin do Mario e dos Rabbids, né? Só que o diferencial que eles estão apontando é, primeiro, na modo exploração você vai ter puzzles pra nas fases, né? Você vai ter que colher 8 moedas, vai ter que mover de lugar alguma coisinha e por aí vai. E o modo batalha, você pode abusar de armas, diferentes tipos de armas, das habilidades em conjuntas dos personagens, então o Mario pode combinar a habilidade com a Peach, com o Yoshi, com o Rabbit, etc. E você também pode abusar de elementos da fase, né? Num dos vídeos eles mostram um Rabbit entrando num cano, e aparecendo do lado do inimigo, atacando ele e voltando. O legal desse jogo é que todo mundo já sabia que ele existia, e mesmo depois que ele foi lançado, a recepção foi boa. Anunciado, eu achei, né? Foi anunciado. A recepção foi muito boa. Usou a mecânica de XCOM, mas usou de um jeito legal. Eu acho que o humor dos Rabbids encaixou no mundo do Mario. Eu acho que ficou... o legal é que os personagens têm bastante personalidade, tipo aquela Peach Rabbit lá. Então, eu curti, esse jogo eu vou pegar sem dúvida. Eu achei bem interessante também. Eu já tinha falado que eu tinha interesse, o jogo parece ser bom mesmo. E não tá estranho não, os Rabbids e o Mario tá combinando bastante. E o Mario ele fica estranho, você vê que ele tá estranhando o Rabbit ser doidão daquele jeito. Eu gostei bastante também. Eu ainda não fui com a cara dos Rabbids muito, não sei, mas talvez eu dê uma chance pra esse jogo. O gameplay foi muito bem demonstrado e bacana mesmo. E como eu nunca joguei XCOM antes, talvez seja uma experiência boa. Só tiveram algumas coisas que me incomodaram, né? Eu não sei o que é aquele aspirador de pó lá que você tem que seguir no modo exploração. Fica meio estranho, né? Parece que você tá mexendo um cursor e os personagens vão atrás, né? E o segundo é o fato da sua composição de personagens ela ser meio obrigatória, pelo menos metade deles. É obrigatório ter um Mario no time, você não pode trocar, e você tem que ter pelo menos um Rabbid. Sério? Não sabia disso. Isso é meio caída. Eu queria que você pudesse manipular melhor os personagens. E não sei, eu queria que tivesse o Bowser em algum momento no time, mas acho que ele vai ser vilão no jogo, então nem teria como. Eu queria que fosse igual o Mario RPG, que trouxesse o Bowser. Eu acho que talvez essa limitação seja no modo história. Talvez o modo cooperativo que eles não mostraram, talvez você tenha mais uma maleabilidade com relação aos personagens. Talvez a história realmente obrigue a ter um Rabbid, né? Não faria sentido você não usar. É pela interação, né? Da cutscene. A Nintendo mostrou que o Rocket League tá indo pro Switch. Ele é um jogo velho, tudo bem, mas tem muita gente que continua jogando. E eles mostraram que a versão do Switch vai trazer algumas novidades, né? Primeiro é o Local Wireless Multiplayer, então você vai poder jogar em LAN com alguns amigos, né? Vão ter conteúdos exclusivos, eles mencionaram de acho que um carro do Mario e do Luigi. E o mais importante é... Esse jogo ele vai ter crossplay com outras plataformas, então você vai poder jogar em multiplayer com jogadores do Xbox One e do PC. Porque a Sony é elitista e não quer mais multiplataforma no negócio. Não tem no PlayStation esse jogo? Não, tem no PlayStation, mas só que os cross-platforms, tanto Minecraft que anunciaram lá da Microsoft, quanto Rocket League na da Nintendo, eles vão ter agora esse sistema de cross-plataforma, né? A Sony tá. Nos dois lá não tá junto. É tudo exceto a Sony. A Sony vetou com desculpa de que é pra proteger as crianças. Tá parecendo Nintendo falando. No caso de Minecraft, né? No caso de Rocket League, eu não sei. Mas é legal ver isso. Rocket League eu acho que é um jogo que tem muita cara da Nintendo. Assim, tem cara que o fã da Nintendo vai gostar. Provavelmente você vai poder jogar multi. Eles confirmaram o Local Battle? Não confirmaram? Sim, local multiplayer. Local multiplayer. Então, isso. O Rocket League é muito bom pra isso. Então, é um ótimo jogo pra plataforma, sinceramente. Por mais que seja um jogo relativamente agora antigo, continua sendo bom. Grande anúncio da noite ou da manhã, não sei em que momento vocês assistiram essa apresentação, é o Super Mario Odyssey. Ele vai ser o jogo pra final de ano pro Switch. A gente já tinha visto algumas imagens dele, alguns vídeos dele na apresentação do Switch, né? E enfim, na E3 eles mostraram não só um novo trailer com a maioria das novidades, né, que seria do jogo, como também um gameplay mais extenso na Treehouse. Enfim, a surpresa ficou pro fato do Mario utilizar o chapéu e poder capturar algumas coisas. Por exemplo, ele pode capturar um táxi e se transformar no táxi, ele pode capturar um inimigo. Eu acho que capturar não é uma palavra boa, acho que possuir tá mais... Incorporar, Chico Xavier da vida. Mas a Nintendo usou o termo capturar, né? Não, mas, gente, bem rápido. falar uma coisa que acho que todo mundo aqui passou quando viu esse trailer. Eu achei que era Monster Hunter no começo. Vocês acharam? Ah, por causa do dinossauro? Sim. Eu pensei em Monster Hunter também, não vou negar, acho que eu até falei. Eu achei que era Monster Hunter, e quando apareceu o chapéu do Mario em cima do dinossauro, eu achei que era uma DLC de Monster Hunter. Eu tive que sair do dinossauro pra saber, ah, é Mario Odyssey. Teve que aparecer Mario Odyssey, né, pro cara falar, não, beleza. Eu pensei em Monster Hunter, mas eu queria que fosse Fossil Fighters. Nossa, só o Jeff no mundo pensando em Fossil Fighters. O mais importante é, esse trailer focou basicamente nas funções do Cap, que é esse chapéu que é um característico, é basicamente um personagem, né? E que nem vocês mencionaram, você vai possuir coisas, né? Você pode virar um poste, você pode virar uma Bullet Bill. Você pode virar uma pessoa. Você pode virar uma pessoa, você pode virar um dinossauro, você pode virar um táxi. E isso vai abrir infinitamente, né, o gameplay de Super Mario. Porque o Cap você não só possui, você pode pular em cima dele, você pode arremessar e por aí vai. Ele vai ser o ponto principal, o ponto-chave desse jogo. O gameplay desse jogo vai ser focado em cima desse chapéu, né? Sim, sim. Tem uma porrada de coisa dele. Mas o que foi bacana também é que eles entraram em detalhes de vários outros aspectos. Como, por exemplo, a roupa que o Mario usa. Tem uma fase que ele está no deserto, aí ele consegue comprar um sombreiro e um poncho e mudar, etc. Eles mostraram também que, tipo, em cada lugar do mundo tem um tipo de moeda que ele usa pra comprar as coisas específicas e tal. Ficou bem interessante. Ficou, tipo, essa é o Mario mudando de roupa. O Mario, já de passagem, o Mario com aquela roupinha branca é excelente. O Bowser também. Então, tipo, eu gostei bastante. A música tema do... quando eles apresentaram é maravilhoso. Esse trailer foi demais. Esse trailer foi excelente. E apareceu a Pauline também, né? Exatamente. Cantando a música, parece, né? Mas a roupa é só skin, né? Eu acho que eu vi... Provavelmente é só skin. Não, eu vi na Treehouse, tem uma hora que ele troca de roupa pra poder entrar num lugar específico, fazer uma coisa específica. Que ele tava bonito, né? Que ele falou, ah, você tá bem, vestido. É, tipo, mas, você pode entrar aqui, aí ele toca uma música lá com a roupinha lá dentro e ganha uma peça, sabe? Um negócio assim. Mas, tipo, não te dá nenhum power-up extra, tipo, a jogabilidade continua a mesma. A música realmente é bem legal, só que quando eu tava ouvindo o negócio da Treehouse, eu tava meio cansado de ouvir ela pela décima vez. Eu acho ótimo eles agregarem esses tipos de mecânicas, né? Parecido com Zelda, que você tem que mudar de roupa pra entrar em algum lugar. E vai dar muito mais elemento de exploração pro Mario. Até porque eles estão querendo focar nesse modo sandbox, né? Que você pode ir passeando pelos lugares, né? Em uma das partes do vídeo, aparece o Mario andando de moto. O Mario vai dirigir nesse jogo. Então, eu não sei mais o que esperar desse game. Ele tá muito aberto. E, ainda assim, ele não tá deixando de incluir todos os elementos clássicos de Mario, né? Que são as fases, são os puzzles que têm que ser enfrentados, né? Os inimigos a dificuldade também. Os inimigos, as mecânicas. Então, esse jogo, eu acho que ele vai ser bem completo, e acho que é um ótimo jogo de final de ano pra Nintendo. Eu não sei se vai ser pro público casual, eu acho esse jogo um pouco complexo pra você jogar, mas acho que na mídia e os fãs vai fazer bem sucesso, acho que capaz de fazer o mesmo sucesso que Breath of the Wild fez pra franquia de Zelda. Eu acho que Mario 3D tava precisando dessa quebra de paradigma e voltar, sei lá, algumas origens ou explorar coisas novas. Enfim, Mario, Super Mario Odyssey lança no dia 27 de outubro e, obviamente, vai estar preparado aí pra ser um ótimo presente final de ano da galera. Além da apresentação da Nintendo em vídeo, nós tivemos muitos anúncios que foram apresentados na Treehouse ou apenas após a apresentação da Nintendo. Começando com o primeiro deles, que foi o Metroid Samus Returns, né? Eu já tava meio na bad, que não houve nenhum anúncio para 3DS, pelo menos no vídeo que foi apresentado. Mas, depois na Treehouse, eles começaram a apresentar algumas novidades, e eu fiquei contente de ver esse jogo no 3DS. Ele é o remake do Metroid 2, né? Só que em 3D, ainda com perspectiva 2D. Ele tá bonito, muito bonito, e pra mim foi um tapa na cara de quem ficou reclamando de Metroid Federation Force no 3DS, e agora o fã de Metroid pode pelo menos falar, olha só, temos um jogo de Metroid no 3DS. Olha só, temos um jogo de Metroid no 3DS. Só pra colocar aquela dúvida em jogo, já anunciaram que é feito pela Mercury Steam o jogo, que é quem fez o Castlevania, assim, o que importa que é o do 3DS é o Castlevania Lord of Shadow, Mirror of Fate. Que não é lá aquele jogo bom, né? Então... Você viu o vídeo, cara. Não tem como aquilo tá mal. Primeiro então, porque... Eu também boto fé nisso. É mediano pra cima. Eu achei... Não é mediano pra cima. Cara, não eles têm pro jogo clássico na mão, eles só precisam colocar efeitos 3D. É basicamente isso que a empresa tá fazendo. Não, sim. Eu gostei do que eu vi. De parry também, né? Eu gostei do que eu vi, mas é que nem o Jamon falou, é aquela equipe que fez o Castlevania. Pode ser que o produto final seja uma coisa que a gente não esperava tanto, mas não passa de mediano pra baixo, entendeu? Mediano pra cima. Oh, eu duvido que fã de Metroid reclamar, hein? Não, eu não reclamo, eu achei foda. Não tem direito de reclamar. Se reclamar, não vai ter mais Metroid, é simples assim. É, e foda-se, é, exatamente. Caralho. Cancela o Prime 4. Eu acho que pode ser o mesmo caso de Rei Pikmin, né? Fez um jogo bosta e talvez faça um jogo mediano e bom. Com relação ao jogo em si, o gameplay da Treehouse, eu achei que o counter que eles colocaram no jogo, que tipo, o inimigo tá aproximando, você aperta X e ela dá um, sei lá, um shoryuken, aquilo lá pode desbalancear o jogo. Sei lá, nas primeiras fases aquilo lá, entre aspas, era só esperar o inimigo chegar, apertar e coisa. Parecia bem fácil de esquivar das coisas. E no final do jogo pareceu bem difícil, assim, pelo menos um boss que a menina enfrentou, eu achei que, entre aspas, o counter não tava funcionando, não sei se era porque ela era muito ruim, mas acho que esse jogo ele vai ter uma curva de dificuldade tipo, muito baixa no início e talvez dê spike no final. Eu achei legal que esse parry que tem, ele dá uma cutscene, né, então quando naquele boss final mesmo ela dá um negócio, aí ela deitava o bicho e fazia toda uma pose foda da Samus, isso eu acho muito legal, e é difícil você colocar isso nos jogos da franquia, porque o negócio não tem pausas para as cenas, então eu achei muito legal. Eu achei muito legal, tem umas técnicas novas lá, que tem a mais do jogo antigo, então não é só um remake puro, tem umas coisas que ela usa lá pra mostrar o mapa em volta, tem uma spider ball que ela sai andando na parede, etc. Expectativas são boas pro jogo, então. Sim, sim. Só pra constar aqui, o Lucas e o Mario ficam batendo no jogo, o Metroid Prime Federation Force é bom, tá? Eu não tô batendo, eu só tô atiçando mesmo. Ah, é, o Mario gosta de tacar fogo. Eu defendo aquele jogo, ele pode não parecer Metroid porque você não se sente sozinho, mas na jogabilidade parece muito Metroid Prime. Ah, cara, o Metroid é bem 10, eu tenho isso a dizer. Mano, você joga Nintendo, mano. Você também joga Nintendo. Eita, mas não reclamo do Federation Force, sou isentão aqui. Ainda falando de ports, a Nintendo também anunciou no Treehouse o remake de Mario & Luigi Superstar Saga Plus Bowser's Minion. É basicamente aquele primeiro jogo de Mario RPG do GBA, portado pro 3DS, só que agora com gráficos refeitos, né? E com um adicional de ter um minigame dos Minions do Bowser. É, e o jogo é bom. Então... É, o jogo é bom, mas eu fiquei mais interessado no Bowser's Minion. Então, falam que é o melhor Mario & Luigi, né, esse aí. Ele é bem divertido, porque foi o primeiro, né, a mecânica não tinha muito o que inovar, então eles, acho que focaram mais nos puzzles do que qualquer outra coisa, inovação, né. Não, mas a história é boa, os vilões são legais, tem aquele carinha que foi falando I have fury o tempo todo, sabe, um carinha nervoso, desculpa. Vacilão. Mas agora eu tenho essa oportunidade, e ó, e só pra a título de curiosidade, agora é possível jogar no 3DS todos os títulos da saga Mario & Luigi. Ah, interessante isso. Mas eu realmente queria jogar esse Bowser's Minion como um joguinho de eShop, eu queria poder baixá-lo. Mas vou ter que comprar o jogo inteiro pra jogar. Ou não comprar e não jogar nada, no final. É, esse jogo poderia ser um jogo de mobile, cara. Ah, não. Eu tenho muita precisão no A e no B, eu não apoio, não. Como não poderia deixar de ser, a Nintendo também anunciou novos amiibos durante toda a conferência, durante toda a apresentação, no InVideo e também na Treehouse, né? Começando pelos novos amiibos de Zelda, que vão ser os 4 Champions de Breath of the Wild. Que a Zora, que eu esqueci o nome agora, você lembra o nome, Lucas? Ou Mario? Mipha. Mipha, né? A Mipha tá com uma cara feia, que fez, tá meu Deus. Tá feia pra caralho. Nossa, mano, muito ruim. É, estamos esperando um novo Morph aí, hein? Mano, então, é Mirf, não sei lá como vão falar, Mirf. Já vou preparar o vídeo aqui, já. Mas tirando isso, mano, quando eu vi isso aí, eu gosto dos Champions. Todo mundo gosta, né? Eles são muito, muito amáveis. E nossa, mano, que vontade de comprar esses filhos da puta. A de Geruda não tenho vontade não, viu? Sério que não? Não, nenhuma. Porra, mas tá bom que parece que ela tá recebendo um dildo no ânus, né? Porque aquele plástico tá muito zoado. Que horrível. Mas só que é muito da hora. Ela parece a Chantai crescida, só que deformada. Mano, não, mano, porque ela é uma mulher guerreira, mano. Toda mulher guerreira devia ser daquele jeito. Não é que nem no Xenoblade Chronicles 2, que a mina é guerreira e gostosinha, sabe? É assim que tem que ser, velho. Eu apoio completamente. Deformada, tá certo. Eu não sei quais foram os próximos, mas tivemos amiibos de Metroid também. E estão bem bacanas. A gente tem um Metroidzinho lá destruindo uma coluna de pedra, né? E assamos uma posição bacaninha também. Uma coluna da calor do zodíaco, aquela coisa. É, exatamente. Eu tenho vontade de comprar um Metroidzinho e ele é apertável, né? Ele é meio fofinho. E na cabecinha dele, mano, excelente, velho. Acho que é pra isso que amiibo serve, é pra quando tem um boneco que ninguém vai lançar. É um Metroid, é um desses. Eu achei o amiibo da caçamos bem, bem legal. Não sei, parecia, no vídeo parecia bem detalhado. É, a gente teve os novos amigos de Fire Emblem. Se eu não me engano, é o Kron, né? É o Kron e a Tiki. A Tiki na versão do Shadow Dragon e o Kron no... A única versão que ele tem que é da Awakening. E aparentemente vão ser compatíveis com Heroes, né? Heroes não, Warriors. É, Warriors. É o Fire Emblem nome em inglês que eu confundo depois. É botar o amiibo no celular. O mais esquisito desse anúncio foi que eles não usaram o protagonista do jogo, né? Eles usaram personagens mais carismáticos. Eu acho que os dois loirinhos estão bem embaixo, que nem a gente falou no podcast retrasado. Se fosse os dois loirinhos, eu ia começar a ignorar minha coleção de Fire Emblem. Mas como não é, então são mais dois que eu vou colocar na conta. E por fim, a gente teve os novos amigos de Mario. Basicamente, é o Mario, a Peach e o Bowser em roupas de casamentos. Porque roupas são roupas de gala? Brancas, né? Não sei se pode falar. Talvez. Eu vi um comentário no Twitter que, dado que o Mario vai ter várias roupas agora em Super Mario Odyssey, é possível que haja amigos para todas elas, né? Não. E eu espero que não, na verdade. Mas eu compraria o Mario com um sombreiro. Eu só sei de uma coisa. Eu sei que o amiibo do Mario e da Peach de casamento vai ter muito bolo de casamento de verdade por aí. É verdade. Pode escrever. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas, mano, e o do Bowser? Então, não, o Bowser aí é o cara vai que vai acabar com o relacionamento, vai botar um chifre na... Esses amigos, eles estão muito legais, mano. O chapéu do Mario é detalhadinho, tá muito bonito. E detalhadinho na foto, aí você vai pegar o modelo mesmo, você vai ver o Morph que vai vir. Vai ver a batata que tá lá. Claro que não, mano. Nintendo não erra. Vai vir o Mr. Potato Head do Toy Story, né? E o Mario esqueceu do amigo do Koopa Troopa e do Goomba. É que ninguém liga, né, mano? Você pegaria eles? Se tivesse um amigo do Dry Bones, eu pegaria. Por que o Dry Bones? Porque eu gosto do Dry Bones. Eu jogava com ele no Mario Kart DS, por mais que eu fosse um bosta. Eu tô com o Jomon. Se tivesse um amigo do Paratrupa, eu pegaria. Com raquete eu pegava ele. Com raquete? Nossa. Tem que ter raquete, né? Porque eu adorava jogar com ele no Mario Tênis. Falando rapidamente agora dos torneios que houveram na E3, né? Eu não acompanhei nenhum. Eu assisti um pouco do Splatoon. Eu também acompanhei o Splatoon, achei bem bacana, mas foi meio estranho a premiação. Acho que aquele japonês e o outro traduzindo, errando o nome do time até foi meio estranho. É possível ter competitivo de Splatoon? E vocês veem o Splatoon como um jogo tão atrativo para o cenário competitivo como o SES ou como é algum outro jogo que já tá bem, muito bem aí no mercado de esportes? Não. Nossa, a gente já falou isso muitas vezes e, tipo, não. A gente sempre vai falar não. Ah, mas aí você confirmaria com o torneio da E3, né? Não pra sempre. Eu preciso falar que eu tinha receio de assistir, mas quando eu via, eu acho que até apresentável. Fica bem legal quando ele mostra o mapa em vez dos jogadores, assim. Aí você vê a tinta avançando, né? É, o chão cobrindo. Eu acho que isso aí deu uma expectativa maior. Quando eu assistia os outros torneios de Splatoon e só via a câmera do personagem, eu achava meio bosta, porque você não sabe o que tá acontecendo lá do outro lado do mapa. Então, se o câmera pegar bem os takes... Eu não sei, Splatoon 1 tinha essa função de... Eles jogaram no 2? Jogaram no 2. Ah, então não tinha essa função, provavelmente. Essa vez são Spectator Mode, né? Eles fizeram realmente pra pensar no competitivo. Ficou realmente bacana. Então, eu acho que isso, dentro das poucas unidades de Switch que vai ter no mundo, acho que não dá pra fazer um esportes competitivo, mas dá pra fazer uma liga da Nintendo aí de vez em quando, ou somente na E3. E acho que ficou ok o torneio. Não ficou tão chato e com o modo espectador dá pra entender o que, que tá acontecendo no jogo. Bom, a gente consegue fazer uma média geral da E3 pra Nintendo? Ah, eu acho que teve muita coisa prometida, assim, que só mostraram pouca coisa mesmo, que nem o Metroid 4 e o Pokémon. Eu entendi o que o Lucas quis falar. Eles estão prometendo muito, entendeu? Eles fizeram que nem a Sony. E como a Sony faz, funciona, talvez com a Nintendo funcione do mesmo jeito. Ela tá prometendo uns negócios que você não vai ver agora, você não vai ver no ano que vem, muito provavelmente, você vai ver lá pra 2019. Mas exatamente. Eles, de anunciar que existe igual o Final Fantasy VII Remake, de anunciar que existe, você criou um boom. Então a Nintendo fez isso. Ela tá postando essa jogada. É, o bom é que você sabe que vai ter alguma coisa. Então se você comprou o console, você não vai ficar chupando o dedo. Ah, eu acho isso bem chato, porque às vezes é possível que, sei lá, possível que cancele o título ou aconteça algum problema no desenvolvimento. Eu, sinceramente, tipo, anunciou coisa nova, mas eu não gosto desse tipo de abordagem. Eu acho que Kirby e Yoshi, é claro que vai lançar, não tem muita... A Nintendo adora ganhar dinheiro em jogos de plataforma 2D, mas com relação a Pokémon, é a dúvida. Tipo, você anunciou, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser um RPG extenso ou pode ser um RPG curto. E com relação a Metroid, quem sabe quem é esse time de desenvolvimento. Então, tudo que foi anunciado... tudo que foi anunciado de novo, tipo, foi bosta. É, então, tomaria cuidado aí, sites grandes aí que estão fazendo manchete, novo jogo de Pokémon para Switch anunciado. Cuidado, eles não mostraram nada, ele só falou que é um jogo de RPG, mas não sabe como, né? Eu fiquei chateado que não teve Animal Crossing nessa apresentação, e eu gostaria que tivesse tido mais jogos de outras plataformas da Nintendo. Vídeo 3DS, que até a gente teve esses dois jogos, mas foi por enquanto só, né? E jogos mobile, que eles não falaram nada. Óbvio que a apresentação em si era focada no Switch. E eu achei ótima a apresentação. Eles realmente mostraram coisas pro Switch, e foi uma apresentação como, olha, não fiquem desamparados, tem bastante coisa vindo pro Switch. Considerando que é o primeiro ano dele, você vai estar bem servido aí de jogo, acho que até o final do ano. Agora, pro 3DS e pro mobile, infelizmente, não teve muito. Mas a Nintendo, eu acho que fez certinho, ela fez o que tinha que fazer mesmo, e foi uma boa E3, acho. Sim, esse modelo deles é bacana. Faz um vídeo curto, relativamente curto, né, pra dar o choque, assim, das notícias, e depois o Treehouse vai mostrando o gameplay pra quem estiver interessado. Tem cadência, né, a apresentação. Eu só quero me libertar de duas coisas. Mas em relação a essa galera, primeiro, que fica tentando comparar as empresas, né? É óbvio que tem essa competitividade entre empresas, mas não existe isso de tal empresa ganhou E3, tal empresa ganhou E3, porque não é uma competição, mas não tem um prêmio, e não tem ninguém que tá avaliando se alguém ganhou ou não. Isso é completamente relativo. Segundo, pra quem não tá muito acostumado a acompanhar as E3 da Nintendo, as apresentações da Nintendo, toda apresentação da Nintendo, toda E3 da Nintendo, desde uns 3 anos pra trás, pra cá, tem sido desse jeito. Ela faz um vídeo, depois a faz o Treehouse pra ir apresentando coisas ao longo do tempo, né? É a melhor maneira que ela encontrou, acredito eu, pra se comunicar com os fãs, né, diretamente, e a princípio tem dado resultado. Então, pra você que é meio hater da Nintendo, eu tô convivendo com muita gente que tem comentários haters da Nintendo, eu ouvi gente falando, olha aí, R$2.000 jogado no lixo, e não entendeu qual era o propósito daquela apresentação, ou qual que é o propósito, né, do console em si, de todos os anúncios da Nintendo. Então, pra mim, essa E3 foi mais como vocês que estão comprando o Switch, vocês que pretendem comprar o Switch, fiquem tranquilos que essa vai ser a melhor launch year, não sei se a gente pode chamar assim, do console que a gente tem até agora. Eu acho que essa guerra, eu concordo com o Mario que, entre aspas, ela é besta, mas o problema é que esse besta tem impacto. Esse buzz que faz é o que vai ser anunciado, sei lá, no jornal no dia seguinte, do tipo, ah, tal empresa foi bem na feira X. Aí a consequência é os investidores ficam felizes, as ações sobem e etc. O próprio anúncio de Pokémon, pra mim, foi isso. A Nintendo sempre teve uma política de anunciar os jogos quando tá mais perto do lançamento. Ela sempre, o costume dela é falar sobre os jogos do ano, não pra jogar pra lá. Então eu acho que muito dos anúncios pra 2018 e possivelmente até 2019 é mais pra você dar força na apresentação da Nintendo e dar esse buzz. E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo o podcast, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite, exceto nessa ocasião, porque é um episódio especial e a gente vai lançar o quanto antes, né? Então não deixe de curtir nossas redes sociais também, para acompanhar sempre que nós lançamos um novo episódio, e também para acompanhar pequenas interações que nós lançamos semanalmente, diariamente, etc, né? É isso e até o próximo episódio.